Sejam todos bem-vindos ao nosso Retro a Bordo. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Bora dançar assim agora. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Alô, Chico! Quando você for e a primeira dama até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça e a velha Olinda, que coisa mais linda. Como tem moça. Cadê ela? Como tem moça. Bora, Vanessa e as primas. Quando você for até Recife, não esqueça. Deixa eu passar um convite pra galera na chegada do Retro a Bordo. E o DJ Rebelde lá na casa de show Lua de Prata, lá na Cidade Nova, tá, gente? Pela primeira vez, lá na casa de show Lua de Prata, na chegada, tem o DJ Rebelde do Retro representando o Retro, lá na casa de show Lua de Prata, na chegada de Anjo! Retro! Edilson e Edielson. E o Rebelde! Príncipe Negro Retro. Tá retro. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. E prazer receber hoje aqui ao lado do Retro. Tô parceiro do DJ Richard e Brian, lá do Furacão Sonoro, que tá também somando esse super amor, hein, Angels? E o seu mas DJ Mirim, o mais novo DJ de saudade. Alô, Mirim! Pra me livrar da saga desse amor, eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões. Nossa amiga Lei da Natura, o gado da pista negra no gado! Aqueles dos fantoches que em tuas mãos. Amigos da saudade, futebol pelada. A vida, a morte e o meu coração. E o coração. Mas agora que eu me ligo. E a nossa amiga Erika, alô Erika! Que o meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. É Retro. Novamente, mas ouça bem o que eu digo agora. E aí? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Essa Ingrid de bronze dá valor. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar se você quiser. O Verdinho ajuda a gente. DJ Sandro Sapadão com a gente. DJ Sandro, velho Zemos. Lá do Rio, além do Reprise da gente. Eu te amo. Alô, Sandro! Paizão do nosso grande amigo DJ David, lá do Zigueirão. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. O Bergelson, dia 1º de dezembro, acontece o Passeio dos Fenômenos pra Ilha de Caribe. Luxão Saudade, Junição Saudade, Super Fenômeno, Som Tribal Presão. Cartões à venda pra lá com meu grande amigo Canela. Apenas R$50. Já 1º de dezembro, Passeio dos Fenômenos. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. É príncipe, é retrô, é saudade. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em mim. Meu parceiro Luiz, aqui com a gente. Eu não presto, mas eu te amo. Essa velha guarda o retrô. Eu não presto, mas eu te amo. Vai girando! Aqui é Príncipe Negro Retrô. Júlio Chapitel. Bora, Thiago, saudade! Tá no retrô. Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio. Oh, e a noite aqui eu vou sair de agradecer. Você ficar. Eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. O Celso, também é o Sávio, o Saulo, também a Keila, a Marlisa, vem a gente, todos curtindo o Retrô a Bordo. Edilson, Gelson, Rebelde, valeu! E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, sua foto sorrindo um pouquinho. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama. Família, sangue e coração. Você vai mudar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vale. Como é que a gente é nossa tribo da saudade? É tão frio e é frio. Alô, tribo! Aqui eu não posso sem você ficar. Saudade. O príncipe que comanda e domina a noite no Pará é Retrô. Olha o Miri, já quer tomar mingau, hein, Edilson? Hoje eu vou sair pra procurar você. Essa noite eu tenho que te encontrar. O João, também o Giovanni, o Frank, os Pop Regional. Dizendo ela. Pra fazer amor, só você quem sabe achar. nosso estilista aqui com a gente. Alô, Maite! Jovem Belém tá com a gente também. Alô, Maxê! Olha que aí do lado aí! Chitara na área, meu irmão. Não vai dormir, Chitara. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Se você quiser, me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. O nome diz pra mim. O nosso amigo Japa no beijo hoje, Gerson. Cadê o bolo, Japa? Pra fazer amor. Por tua conta hoje, hein? Gosto com Ingrid Bronze. Só de boa. Só você. Muito trabalho nesse final de semana, não foi, Padrão? Muito trabalho, não foi, Padrão? Muitos bronzes. Tudo perde a graça. Distante de você. Retro. Dali Retro. Edilson, Edielson. E o nosso gordinho rebelde. Só você não entende. A dancinha vai. O quanto eu te quero. Só você não entende. Olha o gerentão. Tá lá na cabeça. Você tem algo especial que me prende. Meus amigos, real ali. Só você. Jorge, vou amar. O casal super amigo da gente. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto. E o João Tubarão. É puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por isso estou. Pessoal, Jesus, não pode deixar de agradecer também a nossa produção. Meu bem, incansavelmente. Responda nesse. A 24 por 48, meu irmão. Só você. Nossa produção do Retrô. Toda a galera, toda a cúpula. Obrigado, Montanha. Meu amigo Jacaré, toda a cúpula, o Pop, o nosso gerente Fredson, incansavelmente! Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. O nosso parceiro Hugão também, o cara que distribuiu os abadás pra galera aí, velho. Você tem algo. E ele foi de bike. Olha como ele tá fininho aí, ó. Me domina. Égua do regime, meu irmão. Só você eu vou amar. Vou pegar essa receita, Nelson. Vou pegar essa receita. O amor que eu sinto. O Leite com o seu DJ Daniel Pressão. Lá na gramação. Bora, Leite! Eu jamais amei. Jonathan, lá da Regional. E a sua esposa, Suzana. São a gente! Eu só quero que você, meu bem. Grande amigo Marcelo do DVD. Só você eu vou amar. Alô, Marcelo! Tchau! Ajudou muito o Rebelde. Nós vemos o primeiro DVD do Rebelde. Valeu, Marcelo, tamo junto, mano. E pro mundo inteiro eu vou gritar. E Edielson Tabado. Alô, as princesas. Vai, vai. Eu ontem fui em contra com meu bem. Ficou, Gelson. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Bora, Guilherme! Eu ontem fui em contra com meu bem. Meu parceiro Gleison aqui com a gente. Ontem aqui no Retrô, Gleison! Pro meu amor. Tá curtindo o Retrô, valeu. O tempo passou. E ela. Bora, Guilherme! Ficou. E o Guilherme na área. Tão doce, tão bela. Sorriso. Já sou o homem que ela sempre quis amar. E as mulheres? Eu sou seu amado, amante, amigo. É o Gabiru da Valor. Finas de semana, ela dança comigo. Padrinho Retrô, estamos no abordo com o Tijuba. Aí é pagodeiro. Hoje ele é tudo. Retrô. Cheira no Betinho, serviço da Seasa. Quando acontecer, mas logo florescer. Também a dona Vera aqui atrás, Gelson. Pela vida normal. Sua esposa só companhia. Meu amigo legal. É dona Vera. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Shopping, a nossa topíssima do retrô. Tá retrô. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Edielson. De cuca legal. Edielson. E é sempre coisa. É retrô. Lá vai mais uma. Meu amigo Júnior, sobe pé com a gente. O Nico do shopping. Cadê o Nico, hein? Alô, Nico. Alô, Tiaguinho, saudade. Há momentos do tempo em que paro e penso. Com você, que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. A gente tem que aproveitar, né, Gelson? Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Bora aproveitar! Torna tudo concreto. O que se puder fazer? Vamos aproveitar! Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Vamos aproveitar! O que se puder fazer? E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Turismo. Há momentos no tempo em que paro e penso. Amém, com a gente, as meninas do Cineral. Estão no camarote ali, só de boa. Da amiga Tati lá do Cineral. Seja bem-vinda no Retrô, Tati! Você sabe que aqui aparece coração demais. Sempre cabe mais um, né, Gelson? Todos jogam a vida para resolver. Simone, Andresa e Andresa Chocoladinho. Aproveitar os momentos. Olha! Que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos. Que há tempos incertos. E vá pra cima! E vá pra cima! Dá-lhe meu retro! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Eita! Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia. Alô, nosso casal inseparável! Outra hora. Aline, o David, diga a gente no retrô! Tamo junto! Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Amigo Marcinho, taxista, aqui com a gente. Alô, Marcinho! A sua esposa também, nossos amigos, toda a galera. Valeu, Marcinho! Alô, Regina! O Marcinho, grande amigo Nil Calandrinho! É, Nil Calandrinho, aceita, meu amor, tá, meu bem? Daria de Elson, Lavado! Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Lá vem o beijo, vai! Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Também a gente, as nossas jargudas, gente, as jargudas da saudade. O Tijuba! Eu ando sozinho, e no meu caminho, tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. E o coração me ama, me ama, me engana. Se enrosque meus braços, Galega Saudade, me mata de amor. Fique à vontade. Me ama, me ama. Arrepia, DJ Edielson. Bora! Manda ver! Agora! Quero mais. A emoção na flor. Esse retrô a bordo vai dar o que falar. Bora relembrar, sim, ó! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega a paixão que faz você. Quem é? Quem é? Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Solta a voz aí! Eu sou Edilson, vão tocar seu coração. Nossa amiga Rosiane Silva, aniversariando aqui com a gente, alô Rosiane! Uma paixão, de Edilson, vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar o som que encanta o Pará. O show de som vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Eu escutei uma canção falar de amor e paixão. Sem perceber. Grande amigo Padre Nena, o rei dos passeios pelo viagem também com a gente. Não poderia ficar de fora do retro a bordo, hein? Patroa tempo com a gente! Sem perceber, meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Que dia é o som? Pop som tocar no coração. Família Pop Rege! Quando eu. Alô, Brencinho! Toca no fundo do meu coração. Tá ali, meu retrô! Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso. Os brothers Edilson e Edielson. Família Poderoso Tufão Negro! Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí. Que eu quero ouvir nossa canção de amor. Bota pra tocar! Assim, assim, assim, assim, assim. Quem é do Príncipe? Do lado esquerdo aí, Jesus. Dá um giro de 380 graus aí. Vem pra avançar, vem agitar. Geleia ou geleia? Alô, Aço sem noção. Vem escutar, vem balançar. Chitara. É a nossa galera aqui, ó. Netinho! Quem é, quem é? Hoje você vai relembrar da época do Caldeirão do Alan do Entroncamento, Carrossel, Estivadores, Área da Sudã também, Porto Louco, e Bratel na Marambaia, meu irmão. Grêmio Rodoviário, Recreio Ipanema. A Cione. Você nem percebeu. A Cione apareceu. Alô, Cione. Eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Que eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Que eu delirava. E o nosso DVD já tá rolando. Meus amigos, Jefferson Marajó. Saudade, mas agora. Alô, Jefferson! Meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais. te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. DJ Cardoso Mix aqui com a gente. Aí do Primo Som, galera curtindo o retorno, obrigado. Alô, Cardoso! Os comandantes estão na área! As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro nunca mais. Eu juro pra vocês, hein? Eu juro pra vocês que esse Retrô a Bordo vai ter muita história. Mas deixa eu chamar meu irmãozinho, o comandante DJ Edilson. Meu Deus do céu, confesso, gente, que eu tô todo arrepiado. Que energia maravilhosa, que energia positiva que hoje vocês transmitem pra gente. Isso aqui, gente, é a realização de um sonho. É um sonho que está sendo realizado. Estar junto com vocês numa viagem dessa, Retrô a Bordo. A gente passou assim meses idealizando isso. A gente sabe que às vezes algumas coisas saem daquilo que a gente cria, daquilo que a gente pensa. Mas sabe o que é bacana? É rodar no meio de vocês e ouvir assim: Edilson, Edielson, Rebelde, se é com o Retrô, meu irmão, não interessa. A gente está fechado, a gente está junto pro que der e vier e pra onde for. Tá certo? Gente, aproveitar e falar pra vocês. O nosso passeio seria lá pro Caripi, todo mundo sabe disso, né? Mas infelizmente o pier, aonde atraca as balsas lá na praia do Caripi, ele quebrou semana passada. E infelizmente a gente não conseguiu chegar lá. Tá certo? Semana passada alguns passeios estiveram lá, ou aconteceram problemas. Então pra gente não sofrer isso, a gente vem direto logo pra Cotijuba. Sabe por quê? Que o que interessa é a gente curtir, brincar, se divertir. Quem tá gostando, coloca o braço lá em cima aí. Joga o braço pra cima, quem é da paz. A minha torcida do Paysandu veio com a gente hoje. A minha torcida do Clube do Remo tá aí. Quem acha que o Flamengo vai levar essa, joga o braço lá em cima. Edielson, essa aqui virou a cara do príncipe. Toca em todo lugar, mas quando toca aqui é diferente. Bora que o comandante Edilson tá na área. Comandante Edielson, maestro rebelde, libera aí. Vocês vão cantar. Bora sim, Edilson! E aí? Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração... Pode ligar o celular e grava aí! Fala que tu tá no Retrô a Bordo! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Eu queria ouvir. Mas, oh, que lindo. Eu queria ouvir vocês. Que já é. Quem tá com o Retrô vai cantar assim, ó. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Bota pra gravar! Vocês! Você me perdeu. Todo mundo! Morão com a gente, obrigado pelo carinho, valeu! E quem é que tá solteiro de verdade aí? Quem veio solteiro hoje? As mulheres que vieram solteiras aí! telefone, liga o WhatsApp, manda pra ele e fala que tu tá no retrô. Lembra que você me falava que era amor para ser. Bora junto, Baião! E eu acreditei. E a patroa com a gente, bora. Ô, Clã! Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando. Bora, Macabi! E um dia você me dissesse adeus. E aí? Você brincou com os meus sentimentos. Mais uma, mais uma. Mais uma. Essa eu queria mais alto. Eu queria mais forte. Vocês! Você me perdeu. Não vale a pena, vai aí! Estivadores, Ipanema Clube. Coisa boa. Porto Louco, hein? E aí? Clube da Mestra, olha. Bora, amigos do show! Valeu! Todo mundo aqui reunido. Bora, Andrés, bora, Simone. André Chocolatinho. Parceiro Real César, obrigado pelo carinho. Obrigado, Francisco, obrigado, João. Luana, não siga. Bora, Gabiru. Minhas abusadas. Oi. Minhas meninas do Príncipe ali. Olha aí! Ricardinho Osteiro! As melhores das melhores em peso com a gente. Olha minhas princesas também! Minhas princesas! Minhas princesas! Obrigado, Lene, obrigado, Dani, por toda a dedicação e apoio. Hot dog do Tubarão! Renanzinho, Chitara, a sem noção, geleia, galera velha guarda. Alô, Adriana! Você não chove o homem delas. Bora, força da produção! Alô, Rafinha! Minhas meninas da Jacó em peso, um beijo, hein? Nossa! Só as velas. Alô, Carlinha! Os canibais, canibais! Plano B, Verônica. Fala, Verônica. Essa é a Verônica do aeroporto. Você é no moço. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você. Andréia 1, Andréia 2, as nossas divas. Alô, é Tamires. Beijo. É igual quando eu te conheci. Me traí. parceiro DJ Sandro. Um abraço, Sandro, obrigado. Quem sabe canta, vai! Quer separar você de mim? Obrigado, Ferro do Ouro! Tento te abraçar, mas você. Diana Estrela, Chico da Conta. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conto. Velho do Rock, parceiro Isaías. Isso ali é a Prime, Renatinho, gerente. Bora! O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar. Aniversário do Japa, parabéns Japa! Alô Ingrid Bronze, número 1. Fase vai passar, ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. Só as viagens, vambora. Obrigado Pauline, Betinho da Ceasa com a gente, sua esposa Daisy. Alô Xena! Edilson e Edilson. Só de viagem. Só de melhor. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro. Bora aqui de saudade. Sem você. Fui o Favelinha, galera, meus amigos da saudade com a gente, obrigado. Fala Marcelo Turismo, alô Pati. Alô Pipi. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora. Alô Dani. Eu me vejo assim, vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E agora? E a noite chega. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Aqui não. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. Ah, eu preciso desse amor. Harrison Meus. É sucesso. Meu amigo Marujo, a esposa com a gente. Obrigado, Marujo. Alô, Vanessa, minha prima. Minha princesa. Bora! Se é pra falar de amor, a hora é essa. A hora é essa. Canta aí! Pra se falar de amor. Eu já vivi. Alô, Kelly, obrigado, minha empresária. E posso. Alô, Gê Moreno. Tudo que eu quero é me refazer. Bora, Megaton. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Rainha Jô com a gente. Obrigado, Mila. Obrigado, Lene, Dani, Amélia, Elenzinha, alô, Luana, Deise, alô, Vanessa, as princesas. Obrigado pelo carinho de vocês, hein? Pelo apoio. E o Calandrini, fera do rock! Meus príncipes, valeu. E posso falar: tudo que eu quero é me refazer. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. A união da experiência e a competência tem nome: Edilson e Edielson. joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima aí. Meu amigo Beto, velho guarda do sindicato, lembra Beto? Bora, bora. Pega fogo, cara! Bora, Recife, meu gerente do botiquinho, vai Recife e a Loura. Ricardinho, ostenta. Bora, bora. Júnior Sopitel, Nico. Tiaguinho, saudade. Nico Shop, valeu. Bora, André, o André é dois, se liga aí. Lembra, minhas divas. Alô, mini explosão. DJ Edilson e Edielson, sou uma galera que adorava detonar. Príncipe Negro, vou dar um giro, vou dar um giro. Alô, Mega Light, Príncipe Negro, obrigado pelo apoio, Light. DJ Edilson, minha amiga Carol, tupi na mão, beijo, Carol. Adorava detonar. Beijo, amor. Vou dar um giro, vou dar um giro. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Pra começar, vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. É o meu setor. De lá e meio para a terra. Obrigado, Júnior, socorro, Nara, Camila. Senhor. Alô, Branca! Direto de Barcalina pra curtir o Retro a Bordo. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Lá, dou um pulo no bairro da cremação. Ver o Edizinho e Edias, meu irmão. Alô, Gessé, põe pra cima, mano, vai. Edilson e Edielson. DJ Edilson e Edielson são da galera que adorava detonar. Olha o giro! Vou dar um giro, vou dar um giro. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson são da galera que adorava detonar. Vou dar um giro, vou dar um giro. O rei da empada, abraço. Bora, Acho Sem Noção! Passeando pelo bairro da Pedreira, a galera vai dançando. Não sai nada, né, mano? Na Sacramento, no bairro de Valdecães, Príncipe Negro tá tocando pros seus fãs. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro. Eu vou atrás, é do som Príncipe Negro. Não interessa em que bairro vai tocar. Se for o som da galera, eu tô lá. Banda, vão livre, vão livre, vão livre, vão livre. Gostando, bate um monte de palma aí! Aqui você dança o que você gosta de ouvir. Príncipe Negro Retro. Porque aqui nós tocamos pra vocês.